que eu tento explicar. Não consigo te tornar concreto, abstrato, que só eu sinto. É como se eu ficasse aqui nesse cantinho, vendo o mundo girar num erro abusivo. Ambulância sem maca, caravan diplomata, golzinho rebaixado, orbital 17 de tala larga. Zé Povim é a praga, bicho da seda não é a traça. Traça quem quer a seda e ao bicho da seda maltrata. Golpe de bumerangue, não é tangue. Cada coração é um universo, ainda tem que bombar o sangue de cada mente pensante desse meu país insano. Num barraco de favela, fermentar sonho com pranto do monstro que se constrói com ódio e rancor. A cada gota de bondade, mas de maldade se dissipou várias fitas. Eis uma definição pra vida dos mistérios da Ilíada, em segredo a biqueira é forquilha. O gostoso do inverno, tio, é fazer rolê sem passar frio. A mão, a mente, o gatilho, a favela chora seus filhos. Sem GPS pra vitória, cada um faz seu destino. Vida é ritual, parto no meio do mundo, a sós, um salto intenso. Denso contraste do firmamento ao asfalto, plana alta até pousar na carne, flertar com o veneno que espanca uma mente fraca e arranca essas mãos do remo. Mesmo buscando pleno, tantos erros ao transcender, há um jogo pra abdicar e um fogo pra acender. Aponto as sobras de amor pra extinguir o medo das cobras. Envio cedo as palavras por não ser tarde pras obras. Ao justo, a sábia sorte que não leva a uma morte. Quando fraco que é forte, tudo aponta o norte. Quando se pode enxergar além do que se vê, amplitude, virtude vital, já que o mal dessa paisagem ilude. Distante como um vizinho, te lembro do ninho, onde o amor expresso é chaga viva. O gesto é mais que o pergaminho, caminho, fogo, e que todo vento abençoa ao descobrir a natureza da centelha divina que existe em si. Desato nó da trama, enterra a discórdia na praça, rebate os peitos de bronze por trás das barras de aço. Se renda, entendo que ataca a cegueira, mola a faca da manida com a existência, faz a luz descer sem sofaca e nas crianças o brilho tá. Olha o lá que vai enxergar, agregar o meu viver, o que devemos preservar, rumo ao amor. Não importa qual caminho trilhe, não se guile,